É só moderarem os gritos também, né? Yeah. Gritos de alegria. Ok, muito obrigada. Muito obrigada por esta recepção. Podem se sentar. Ok. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Palavras São. Palavras São. Bom, eu sou a Matilde Chaban. Estarão comigo nesta noite. É mais uma edição do Serão Mais Badalado de Moçambique. E eu espero que vocês tomem esta viagem como inusitada. Para quem vem pela primeira vez, bem-vindo. Como é que se diz, né? Para os que vêm pela primeira vez? Só para não repetirmos o script, ok? Então, vocês já sabem qual é o protocolo. Serão chamados aqui de forma alternada, ok? Eu vou chamar alguns poetas para este lado. É impressão minha ou hoje temos poucos poetas? Tem mais inscritos, né? Há mais inscrições a decorrerem. Tudo bem, vamos lá ver quem vai abrir o serão de hoje. E eu espero que haja muita e boa poesia, mas por favor respeitem as crianças. Menino de rua, Ivanha Paquete. Estes aí, quando eu lhes chamar, se calhar com eles, vou fiscalizar os textos. É melhor, é segurança. Vem ao palco os seguintes poetas. Rondônio, ao palco, palmas para o poeta. Tio Boas, ao palco, Tio Boas. Vão tomando os assentos. Rondônio, onde é que está? Por favor, quer gingar? Tem pitas aqui para ti? Ok. Tio Boas, ao palco, Tio Boas. Tio Boas, onde é que está? Mas Tio Boas, porquê? Amém, Nanco. Não percebi. Sou um tio. Boas, porquê? Porque sou tio. Tio Boas. Boas? Sim. Ok. Em todos os sentidos, ok? Com certeza. Sirbinana, ao palco. É isso mesmo? Poetisa por acidente? Temos isto? Quem é esta poeta por acidente? Onde é que está? Ah, está ali. Ok, então, quem vai ser o primeiro aqui é o Rondônio. Rondônio, eu estou a pedir, vamos combinar uma coisa muito boa, protocolar, para esta edição. Evitem levar muito tempo com apresentações, porque eu já disse os nomes, concordam, né? Sabemos que quem vai fazer as rédeas de abertura oficial do serão é o Rondônio. É só chegar aí, pegar no mic, dizer o teu texto. Enquanto isso, vão deixando os vossos nomes nas diferentes categorias. Temos aqui espaço para dizerem poesia, para cantarem, igualmente para nos brindarem com boas doses de humor. Beni, parece que estamos com falhas deste lado. Rondônio, o microfone é todo teu. Poesia. Poesia. Vocês, é impressionante que não estão a gritar, mas noutros assuntos. Poesia! Obrigado, obrigado. Rondônio, por favor. Ok, posso. Boa noite. Boa noite. Ok. É a minha primeira vez aqui. Ok, yeah. Trago um poema aqui e yeah, vou recitar. O poema é Eu Não Pedi Nascer. Esse é o tema. Ok, vou. Eu não pedi nascer. Do vazio para este mundo sofrer. Sem meu consentimento, fui ter. Só queria estar ainda no vazio da inexistência, onde ninguém me conhecia, onde nenhum futuro dependia de mim. Podem crer, eu não pedi nascer. Eu não pedi nascer. Quem mandatou o meu conhecimento? Pergunto. Eu não pedi nascer. Será que foi obra do acaso? Será que é obra do destino? Eu não pedi nascer. Feliz ou infelizmente, hoje nasci, mesmo sem o meu consentimento. Para este mundo me trouxeram. Para este mundo me trouxeram, sem a minha permissão. Dói-me saber que sem a minha permissão, deste mundo me tirarão. Eu não pedi nascer. E enquanto não me tiram, dizem que sou adulto. E devo me virar. Que infelizmente o meu futuro agora depende de mim. Estranhamente, eu não pedi nascer. Desaforo total. Tudo. Obrigada, palmas, boa noite. Aqui no próximo. A seguir, que boas do tempo inteiro. Boa noite. Desejo bem-estar a todos. Vou aqui deixar um texto com o tema Vou Pregar. O mundo corrompe-se sobre o olhar impávido dos cristãos, os que estão com a munição para mudar esta geração. Mas os cristãos que ultimamente se geram são cobardes e covardes e não praticam evangelização. Sabem, os cristãos estão viciados em errar, tipo Nhussi tentando improvisar. Anelam sua vida ao pecado como se soubessem que em 2081 que Cristo irá voltar. E sabe, aquele cristão santo que com ninguém namora, ontem mesmo contraiu sida. Engana-se quem acha que lavando louça ou cortando o cabelo teve um corte. Não, é que ele mergulhara em vários mares vermelhos e por não ser achado, achava-se de muita sorte. E que sorte! Hoje o vírus virou a sua vida. Sabe, nesta desgraça, vi até um pastor suicida. Aquele que pregava evangelho, salvava vidas, hoje tirou a sua vida. E quando eu vi essa desgraça, eu disse o seguinte: Zumamina Tatana. Peço que cantem comigo. Zumamina, we baba, zumamine, amatelo inquao. We baba, zumamine, zumamina, tatana. Cá estou, Senhor, cá estou ao teu dispor. I wanna preach the gospel all over the world. Eu quero pregar para este mundo que está podre. É que ninguém tsami kuruleni, niwana tiku narimbomba, nanini mandleni, ashibamu xingani nhlavu ya evangeli. Cá estou, Senhor, cá estou ao teu dispor. I wanna preach the gospel all over the world. Eu quero pregar para este mundo que está podre. É que ninguém tsami kuruleni, nivona vangano kumbombeni, nanini manjeni, ashibamu xingani nhlavu ya evangeli. Amados, é que se não pregamos a graça, tornamos-la sem graça. E com graça, sem graça, vemos o mundo rumando a desgraça. Mas meu coração diz, graças a ti por me teres tirado da desgraça. Tio Boas, muito obrigado. Boa noite. Eu não sei por que colocaram o microfone alto, eu sou baixinho. Eu não sabia que... Brincadeira. Pode afinar só um bocadinho. Eu não sabia que era proibido dizer palavrões. Todos os meus textos, infelizmente, mas vou tentar. Que mal pariu este homem frio, doentio, que cantou a canção da nação, sem escrúpulos vendeu a nação, mentiu ao povo para construir a sua mansão. Que tristeza, que devastação. Oh, homem sem ciência, que pensa que a colonização é a essência para a construção de uma canção que erguerá a nação. Hoje chora a África, clama a terra, reclama o povo, declama Sirbinan verso sobre a libertação da nação. É uma canção que dói, mas vale a pena fazer uma retrospensão do antes e o depois da colonização. Ai, verão chegou. Ah, verão se chegamos a alguma evolução e depois façam a noção dessa constatação. Eu sou africano, sou dessa terra partida, sou dessa terra dividida, dessa terra bendita, bendita terra inocente que contraiu a dívida desconhecida. Ah, dívida oculta, pague em fragmentos por cada família desfavorecida, através de taxas, impostos por certos postos fiscais, médicos ou policiais, e até nos tribunais judiciais. E se não tens uma galinha, não há pena para si, meu caro cidadão. Vais cumprir a pena de prisão. Nesta minha terra vendida, desta minha tenra idade, já não há dignidade nas maternidades. Há partos desumanos, só dá parto a quem dá nota, a quem toma nota das entradas e saídas nas esquadras. Há depoimentos manipulados, igual a uma arma que dispara contra uma alma inocente. E é sempre um incidente, diz o agente, tentando explicar à minha gente que busca explicações sobre este incidente. Ah, deste crime do tipo acidente. E para piorar, neste meu país, eu nunca passo das entrevistas porque fico entrevistas do cobrador e o motorista e ainda continuo na pista, mas há quem despista dessa entrevista porque não tem um curso de longa duração como licenciatura em administração. A sua vantagem é que tem um curso de curta distância como Brigada Malanga e Casa Branca. Baterista de pequeno, rapero quando adulto, por isso rima na tempo a todos mis insultos, a las mentalidades pré-históricas, las capturo com grosseria, logo las mato com retórica, los problemas não se dão por sentado, e mais quando abuso de parte del Estado, seria muito fácil para mim escrever um bolero, haciendo um bolero com mujeres em pelota, sacrificando-me los huevos, sacrificar mis ideal para vender-te um disco novo, se assim mejor me quedo, não se pode escrever sobre el dolor quando se escribe com medo, conformar-se e deixar de insistir é como ver alguém ahogando-se e deixá-lo morrer. Não importa se me escuta uma sola pessoa por esta vez. Quando conecto a uno, conecto a 10. Gracias. Muitas graças. É conversa. Vamos a isso. Boa noite. É a minha primeira vez. Apresentando-me, eu sou Mia da Silva, poetisa por acidente. É o poema que eu vou cá apresentar, fala do amor, talvez. Ok. Que sensação é essa? Um frio na barriga, mente descontrolada, uma única imagem, um pouco de dor. Dor é sentir saudade, saudade de ganhar uma... Respira, ok? Inspira, expira. Let's go. Que sensação é essa? Um frio na barriga, um pouco de dor, uma única imagem. Saudade de sentir. Sentir saudade dessa alma que um dia foi real, no outro fantasia. Amor, perdoa-me por amar-te em silêncio, sonhar-te na realidade, viver sem ti na sociedade e imaginar-te. É que coração apaixonado é mesmo louco. E se o tempo desse tempo, quem sabe eu podia amar-te e só de pensar que te amei como se fosse o meu único suspiro. Até quando? Até quando viver sem ti e pensar que éramos nós antes de tu seres tu e eu ser eu? Eu sou composta por aquilo que não se toca. Eu sou composta por aquilo que não se toca. O meu sorriso é o fruto do meu passado, do meu presente. E talvez do amanhã, mas ainda sou com pressa. Volto para contar a história. Negra, minha pele negra, com curto chocolate, com brilho escaldante. Minha pele negra, aquela cujo branco tentaram escravizar. Pele negra que jamais deixou de brilhar. A cor da minha pele é tão suave que não é o mar doce. Por isso, levantarei-me igual ao pôr do sol. Mia da Silva, poetisa por acidente. Obrigada. Ok, poetas, eu deixei uma regra aqui. Não preciso repetir a apresentação, certo? Quando a gente chama os nomes, ok? Vão subindo um a um, já sabemos quem é. Os 30, 20 segundos que levamos com as apresentações seria um tempo a remir para adicionarmos a um outro poeta, concordam? Talvez lá no final, na despedida, ok? Saí, sou Matilde e já vai na fazer, tá bem? Para quem vem pela primeira vez, os banheiros da casa ficam por detrás do banner, logo à direita, tá bem? Ah, deixa-me informar também que estamos aqui com um parceiro novo, que é Catálogos, e tem ali livros à venda. Podem apreciar as opções que eles oferecem. Acredito eu que temos diferentes géneros de literatura. Tem lá também os preços. Aproveitem ler para enriquecerem as vossas construções poéticas. Agora vou chamar a próxima quadra. Atenção. Graça Manat. É Graça ou Grara? Grara Manat. Palmas para ele. Está ali o Grara. Não precisa repetir o nome. A seguir vamos ficar com Low Black. O nosso singer. Low Black, onde é que está? Está ali o Low Black. Palmas para ele, então. Onde é que está o Mega? Mega ao palco. Mega. E para eles não falam. Para fechar a quadra, Mário Smith. Mário Smith ao palco. É para dizer, Mário Smith. Mário Smith ao palco. Palmas para ele. Ok, por favor, Grara. Música. Ai, ai, ai. Boa noite. Hoje trago os perversos. Disseram que a vida é cruel, porque não tinha princípios. Disseram que o solo não tem suas divisões, por não ter six-packs. Mas não disseram que o mundo é uma bola, por ela ter um atleta. Mas disseram que o mundo tem limites, porque há uma frente que a frente tem em frente. Tantas vezes os homens não perceberam a sua essência, não perceberam que os meus versos são uma nutrição mental. Tantas vezes eles foram silenciados pelo turbo V7, quando ativaram o V8, foram marchados na cara. Tantas vezes palitaram sobre nós, alegando que somos deficientes e que não temos dentes para a carne e que a nossa boca é esverdeada. Quantas vezes dissemos para, tipo o orgasmo, quando chega à porta, sou distraído para. Tantas vezes vestiram por nós. Disseram, usem a capulana, porque ela é a vossa identidade. Disseram, beba mandioca, porque café é preto. Até nisto fomos mentidos. Foram tão violentos, tipo somos mbuia. Adoçavam as nossas mentes e nos davam um capim. Sacudiam os seus linguajar, porque o céu toca quem morre. E assim nos consideraram mortos. Quantas vezes? Várias vezes. Mas muitas vezes. Gara Manad. Obrigado. Obrigado, Gara. Good evening, ladies and gentlemen. Graças a Deus, não fui colocado e asfixiado dentro de um preservativo. Não fui dado à luz e 2 semanas depois, colocado dentro de um saco plástico, jogado num contentor e de seguida perder todos os meus sinais positivos. Não fui abandonado em nenhuma maternidade. Pois, se eu estou aqui saudável e vivo, É porque dos meus pais recebi amor e carinho, de verdade. Vou dar-te as tuas flores agora, porque talvez eu não estaria mais vivo quando estiveres morta. Sou frio, né? O teu calor aqui não apanha nada. Eu tenho atitudes remotas. Me passem uma faca. Quero libertar as borboletas presas do meu estômago. Não é fácil ser eu. Coitados dos que me veem como fonte de inspiração. Posso até ser uma fonte, mas sem referências. Competente. Sim, competências. Vou rir sempre das suas desgraças. Ah, come on. Se eu não consegui, como é que tu querias conseguir? Motherfucker. Perdão pelas palavras que não deviam ser usadas, mas já me disseram que não devíamos colocar algemas nelas. Vou aplaudir o teu sucesso com palmas silenciosas, porque essa droga me incomoda. Vontade de partir-te a minha costela. Ai, que temor. Dizem que habita em mim um demônio muito grande, então, que se juntem todos os exorcistas e pastores moçambicanos. Aí sim vocês verão o que é um verdadeiro falso filme de terror. Não vos escondo que isso é um mal. Se seguirmos a lógica das expressões que usamos, veremos que ser mau às vezes significa ser bom. Vou gritar como eu quiser. Nenhum rato esperto irá me diminuir o tom. Tenho um tera de espaço para guardar mágoas. Sou um burraco negro e me alimento sempre da vossa luz. A tristeza simplesmente me seduz. E eu digo, sim, usa-me como tu quiseres para te servir. Aqui estou. Perdão por toda a negatividade. Eu não nasci assim. Que nem uma mãe grávida que não sabe que é um pai da criança. Eu não sei que bicho me entrou. Sou promotor de toda a vossa infelicidade e é de sangue frio que me alimento. Deus habita em mim, sim, mas vou me desculpar. Mas eu não vou conseguir cumprir com todos os seus mandamentos. Eu não tenho dó. Eu detesto notas musicais. Socorro. Alguém precisa de paz do meu interior. Quem dera que no dia do meu parto tivesse me enforcado com o meu cordão umbilical. Eu não vou mudar nem que a vaca tussa. Socorro. Talvez eu esteja mesmo a precisar de ajuda, porque nem com uma camisa de força tenho força suficiente para me parar. Nem que venhas com tudo, a tua bondade em mim irá conseguir se alojar. Eu não faço isso por mal, faço isso por bem. É automático vos odiar. Eu é que escrevo todas as letras de todas as músicas melancólicas. As mágoas afogam-se em mim. As mágoas afogam-se em mim. Não sou nenhum lambibotas, mas vamos trabalhar, meus caros compatriotas. Obrigado. Sintam-se todos cumprimentados por mim. Eu sou Low Black, poeta Dove, romântico anônimo. Criei canções e melodias para te conquistar. Em cada verso, poesias, só para me declarar. Mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te fazer sorrir. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse é o meu jeito manhoso te deixou assim. Completamente louco por você. Fazendo minhas rimas só para te dizer, você. Você é o pensamento dos meus dias. Se eu não tivesse, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Ah, mas você. Você que direito por cada metade de um pão e és fácil deixar congelada. Te deixas amassar por pouco trigo, por qualquer um aqui tu és amanteigada. És fácil ser preparada, não precisas de muito pó de fermento para te manter tapada. Alguns te comem fria, outros assada, mas eu te amo, arrofada. Mas só me chamem de beba depois que seu beijo me embebedar. A fragrância do álcool acompanha seu beijo me embriagar. A cabeça naquela ressaca, vendo tudo em modo circular. Eu acho que não faço parte do seu nível curricular. Tu és puro êxtase, pois és fácil de viciar. Um charme de amarula, teu caramelo foi capaz de me aliciar. Moés Chandon, por caro que seja, nunca amará meu coração como seu Gordon. Gostas tanto de savana que não te encantas por Paris, França, muito menos London. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Mário Smith. Vamos a isso. Moço tem chamas. A fome grita e o povo clama. Afinal, o que será das nossas vidas? Mas para todos os problemas há soluções. Só peço a Deus que com sua mão toque esses corações. Porque em todos os lados só são balas atrás de balas. A ideia é curtir em Batsheim com primos. A bater umas duas, a gerir umas balas, mas o game ficou uma ninga agressivo que até vi balas com medo de balas. E aqui, moço, não há liberdade de expressão. Se sabes demais e não calas, leva umas balas. Até os camaradas que faziam parte da mesma gangue deixaram de cooperar, levaram balas e terminaram nas falas. Que é isso, hã? Terror e terror. Temos que aprender a ser vigilantes por saber que nesta ilha de Moçambique tem mutantes que invadem as nossas moradas nas madrugadas e nas nossas cabeças socatanadas. Estamos cansados das vossas manipulações. Inferniza o povo sem opções. Cá tem mãe e filho dormem nas estações em prestações. E estações fazem com que o povo fique revoltado para vos massacrar com feições. Ah, porque os que ganharam time ganharam com munições extraviadas. Que extraviadas? Parem de nos melar. São propositadas para aniquilar. É que só queremos paz e nada mais. E pais deram gás na luta para salvar os filhos dos satanás. Isso é mais que colonialismo, meu irmão. Se moremos ou não para eles, tanto faz. Mas para nós faz tanto tempo que governam a força e usando forças com força para conter a população. E o viril presenciando a situação perdeu a razão, coração, que deixou tudo nas mãos de um ganazamba através da oração subordinada a causal, porque o povo vem manso e casual. Então nos deixem viver e aceitam o fiasco. O nosso documento foi otorgado e temos as premissas. Por isso vamos resolver o problema, nem que seja para quebrar as cabeças. Utopia de um povo na ponta quebra a cabeça. Perca tudo menos a esperança e luto por Moçambique melhor a vez de vê-la ser saqueado peça a peça e rezando peça ao Altíssimo para nos abençoar com vitórias. Porque o dono deste mundo vive e nunca nos abandonou. E acreditem, um dia ele vai mudar essa história e dizer que queria continuar a falar da lástima do nosso país, mas não tinha advogado nem prova de bala. Mário Smith. Ok, nós vamos fazer uma breve pausa para uma outra modalidade. Vamos escutar um pouco de música para elevarmos as nossas vibrações. Mas me permitam antes chamar os próximos quatro. Vamos lá. Edna Madop. Edna Madop, e palmas para ela. Tem um minuto. Curioso, não é? Por que tem um minuto? Não percebi. Não. Vocês perceberam? Eu acho que também tem interesse. É geralmente um minuto de poesia que eu tenho feito a situações e a pessoas. Ok, então é um minuto dedicado às pessoas. Não é teu nickname. Ok. Disse que é o nome da sua página. Fernando Ademir. Ok, senhoras e senhores, bem que estes convidados vão fazer uma ligeira pausa para a expressão musical na voz de Máximo. Palmas para ele. Máximo, onde é que estás? Palmas para ele. Pessoal, é palmas para o Máximo! Yeah! Agora sim! Agora sim! Yeah. Máximo, por favor, abrilhante-nos. Quero reiterar a nossa regra de hoje. Subiu ao microfone sem necessariamente voltar a se apresentar. Já o fiz, ok? Yeah. Let's go. Quando eu dizer Ásia, vocês dizem Gaia, Ásia, Ásia. Quando eu dizer Ásia, vocês dizem Gaia, Ásia, Ásia. Tipo assim, quando eu dizer Jesus, vocês dizem, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tipo, Cristo Jesus. Mais uma vez, Cristo Jesus. Mais forte, Cristo Jesus. Creia nele e terás a salvação. Na verdade, estou a tentar improvisar como pelo contexto de contextos técnicos, né? Mas vamos a isso. De novo, Cristo Jesus. Com feeling, se você crer, diga, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Creia nele e terás a salvação. Eu acho que já, vamos lá, vamos a isso, vamos a isso. Desde já apelar aos restantes músicos para deixarem as faixas musicais com o nosso disco Joker, está bem? Todos que vão fazer interpretação musical, peço que deixem as faixas musicais com o nosso disco Joker. Dia. Yeah. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, desceu dos céus para livrar-me do salário do pecado, morando na cruz. Vaziou-se de toda glória e honra, pois não teve por usurpação ser igual a Deus, tornou-se servo, foi-se semelhante aos homens, achando-se homem, humilhou-se obediente até a morte, morte de cruz. Sou Jesus, Deus o exaltou, ele deu o nome acima de todo nome, seja nos céus, não há um outro nome igual, seja na terra, não existe um outro nome igual debaixo da terra. Todo joelho se dobra e língua confessa que de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Creia nele e terás a salvação. Cristo Jesus. Nas minhas lutas, eu cuido de Deus. Na minha batalha, Deus é meu socorro. Por isso eu fico descansado, porque eu sei que Deus é meu advogado. E olhando para meu inimigo, vejo que ele já está derrotado. E olhando para a cruz, eu vejo que está tudo pago, tudo consumado em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor, eu sou em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, é aquele que leva a coroa. Tem uma voz que diz, leva a coroa e então é o hino do vencedor, porque à toa você não lutou, à toa então celebre, porque a coroa é tua e está tudo terminado, acabado, consumado por meio do meu advogado. O advogado é meu juiz e é ele que me declara inocente. Eu estou bem contente, consciente, sabendo que meu inimigo já perdeu o fight. Yeah. Obrigado. Desculpa, eu estava a vibrar. Sorry. I love this song. Estavam a gostar? Eu sou mais que pernas e bundas. Eu sou mulher. Entre acidentes naturais e gravitacionais, linhas, curvas e corpo curvilíneo, eu sou mulher. Eu sou mais que uma fêmea. Eu sou mulher. Sou a deusa divina que há na terra, que beleza transcende e que o mundo gera. Eu sou mulher. Sou aquela que está pronta para tudo e todos. Sou aquela que, ainda que com dores, enfrenta a mesa redonda e se cansa horrores. Enfrenta o mundo e é julgada sem pudores. Eu sou mulher. Eu sou mulher que foi permitida estudar. Sou mulher que, se quiser, pode voar. Eu sou mais que uma cozinheira e uma dona do lar. Eu sou mulher. Sou mulher que carrega o mundo nas costas e na barriga um milhão de propostas. Eu sou mulher. Sou a luz deste mundo. Sou o ser que transcende na terra de modo profundo. Eu não me oculto e nem me posso ofuscar, pois eu sou mulher e no topo é o meu lugar. Edna Madope. Obrigada, Edna. Boa noite. Assobio do Flamengo. Se o preto quer o branco e o branco preto, o que será de África daqui a algum tempo? Será um vão de África e uma diáspora superhabitada? Será uma troca de pescaria por mixaria em galerias sem fim? Serão tiçagens e miragens de tantas outras apropriações tão vis quanto as origens de mim? Restará uma falar as passadas e não visitadas, e no mundo do puro preto sobreviverá o mestiço. Afinal, preto é preto, mas misturado com branco torna-se dialeto. Restarão dedos apontados às pontes passadas de preto a branco, e o preto escuro, o preto puro, digo, o preto mais preto que o preto preto. Oxalá pudesse dizer de certo o que será desse preto nesse tempo. Mas render-se ao branco preto, que não partilha seu banco e sente pilhagem nas mestiçagens entre humano e humano. Se o preto quer o branco e o branco preto, sobrarão para a África saladas de cor, pensamento e cultura. Sobrará uma bampre África de mesclagens sutis. E oxalá que não nos esqueçamos de nós nessa altura. Tem um minuto. Caros passageiros, sejam todos bem-vindos ao mês dos ventos do Apocalipse. Cadê o barulho? Neste mês, a boca seca se não tem eclipse. Neste mês, a família Moyane se fortifica mesmo de fato, se não aplicar nada o Tanqualala de fato. Não é para qualquer loção. Neste período, a antiguidade é um posto. A vaselina é a cena. Sobre a fé de emprego, são maninhos cenas. Vocês foram manipulados, eu aposto. São ventos do apocalipse. Neste período, a boca racha se não tem eclipse. Manas e manos, cuidado. Já estamos em agosto. E ao nosso gosto, andamos mesmo de tratores. Mas, como não tenho advogado, por favor, não deixe esse pobre poeta morrer de desgosto de ter dado em vão o seu voto. Aueno, são ventos do apocalipse. Se não aplicas nada, o Tanqualala, princesa. O sol de junho já não se faz sentir. E que o frio não nos deixe mentir. As flores que nunca murcham não escaparam dessa palidez, em meio a chivochongo, perdem a lucidez. E acordaram com uma babalaza, mesmo sem conhecer o Mano Azagaia. Ei, são ventos de apocalipse. Aqui é tudo Paco Gunziki, enquanto os outros quebram laços familiares por conta das burlas do Chitique. Os que se intitularam revolucionaram, calaram-se. E outros ditos visionários empurraram-se com os ventos de agosto, como também foram enfrentados pelo vírus familiar e a mais conhecida por toda a nação. Falo-vos da dita corrupção, na qual o governo investe mais nela que na nossa educação. Mas, ei, são ventos de apocalipse. E nesta pátria armada nem te dá um luxo de ver um eclipse. Mas a nova geração, Android, aliás, iOS, já sentem prazer em fazer e não em ler a orgia dos loucos. Mas a nova geração Android, aliás, iOS, já sentem prazer em fazer e não ler os dias dos loucos. Se já nem se ferve escandarinha na lenha como antes, muito menos vos convidarem para uma balada do amor ao vento. Mas engano-me em falar de amor com essas empoderadas erradas, aliás, que se acham certas. Enfim, são ventos de apocalipse. Mas, cale-se. Antes que venha a censura, cale-se. Antes mesmo de oferecer o cálice do veneno, país do medo, aqui quem te aponta o dedo faz a mesma coisa, ou até pior. Aqui te matarem normal. Olha que depois de gerir o cálice do veneno, nem adianta esperar por uma autópsia, pois a sua morte será natural. A prova disso é a mana salma inocência. Aqui te fazem desaparecer. E isso não é magia, muito menos fantasia. É a pura verdade. E sobre as mentiras da verdade, será que a morte do Edson da Luz foi mesmo epilepsia? Vamos lá refletir. Quanto à morte dos líderes da oposição? Não tem advogado. Boa noite. Epístola a Hortência Jamine. Mãe, no dia 30, março levou-te, não com a fome que conheceste nos anos 80, aquela fome de farinha amarela e repolho, mas com um trombo sorrateiro, visitante noturno que nem o estende do teu riso, aquele que rachava o sol das nossas manhãs, conseguiu desfazer. Guardaste até ao fim o cartão de 1999, castanho pelo tempo e suor das tuas mãos de guerreira, onde uma enfermeira apressada escreveu. Teu nome onde uma enfermeira apressada escreveu teu nome com uma cacografia, Hortência Jamine, e meu peso ao nascer, 3 de 100 kg de esperança que carregaste no ventre. Até ao posto sanitário e dar parto às 3h30. Moreste sem fome, mas de uma enfermidade que não se cura com sopa de legumes nem com rezas do Tio Mazive. Dizem que o trombo veio do sal, aquele que a enfermeira te proibiu na unidade sanitária dos pescadores. Mas eu sei, veio do sal das lágrimas que engoliste em silêncio, deitada na cama 13, na penúltima sala do bloco da neurologia no Hospital Central de Maputo, onde o eco das máquinas substituía a sua voz dócil. Eras uma deusa, a que curava minhas hemorroidas com folhas de batata doce, a que fazia o chapa esperar 5 minutos só para dar bom dia a uma vizinha nossa. Hoje, no meu aniversário, não terá a mesma graça de ouvi-la cantar parabéns para mim. Tento repetir teus gestos, esfrego as panelas até ver o reflexo do meu rosto nelas, como me ensinaste, mãe. Mas estou com saudades da sua cacana. Acendo a vela do batismo naquele nosso cantinho sagrado. Mãe, hoje o vento sopra do lado do mar dos pescadores, trazendo o sal que não comeste, mas que ainda escorre dos meus olhos. O cartão de 1999 está aqui. O cartão de 1999 está aqui. O carrão de 1999 está aqui. Não está aqui sobre a cama ao lado da vela acesa. Não para iluminar a tua ausência, mas para celebrar a tua presença na forma como ainda lavo as panelas, no modo como ainda cumprimento as vizinhas com o teu sorriso emprestado. E no peso que carrego, não mais os 30 quilogramas do meu nascimento, mas os incontáveis quilogramas de saudade que agora me habitam. O trombo levou-te sem pedir licença, mas deixou para mim o teu riso rachando o sol, as folhas de batata doce que ainda curam, e a certeza de que nenhuma enfermidade apaga uma vida inteira feita de cacana, arroz e amor restante. Hoje, no meu aniversário, canto para você o parabéns que me ensinaste, e ouço no lugar da tua voz dócil o som das ondas de lá longe, como se o mar dos pescadores sussurrasse. Ela virou estrelas, estrelas não morrem. Quando te lambem os dedos, já maldita morte. Poema Sussabirira. Obrigada. Foi uma veemente escultura da palavra. Texto bem esculpido. Well done. E vou chamar os próximos quatro. Vamos ficar com Calibe Delf. Calibe Delf ao palco. Palmas para o poeta. Enquanto isso, vai se preparando Negro King. Negro King vai se preparando. Com quem estão as menores? Com quem estão as menores? As meninas aí, com quem estão? Há uma variação de palavras aqui no texto que me preocupam. Digo aqui no palco. É verdade? Bom, eu optaria por sair com elas daqui. É que o PSP é um espaço livre. Aqui, liberdade de expressão é um menu predileto. De forma alguma, algemamos as palavras dos poetas, dos diferentes artistas. Em algum momento, vocês perceberam, houve a variação de palavras que não são insultuosas, mas que para a idade delas, se calhar, não sejam bem convenientes. Corrijam-me se eu estiver errada, né? És educadora de infância, eu peço assim. Otávio, ao palco. O Otaku está aqui? Otaku está aqui? Negro King vai se preparando, está bem? Princess of Lord, Princess of Lord, Princess of Lord. Onde é que está Princess of Lord? Princess of Lord? Esqueceste o teu nome? Ok. E Selênio Alves, o quarto Selênio Alves. Vais cantar? Depois. Ok. Necro King, certo? No Crown King. Ok. Selênio Alves. Então, Necro, podes ceder a um poeta, por favor. Cristiano vai ser o quarto poeta. Necro, desculpa. Vais cantar ou agora vens como poeta? Oh, I'm so sorry. Tudo bem. Ok, palmas para eles e vamos ao show de poesia. Poesia. Hey, guys. Poesia. Poesia. Let's do it. Guerra popular. Estamos em guerra. E já não são buracos, são trincheiras. Lutar para aquele lugar no canto, o boleio, os vizinhos me ignoram tanto. Lixeira, o lixo no chão de quadrados, tipo nega com obstáculos. Tropeçamos, tipo fomos enfeitiçados por haters. Vocês não sentiram bem. Estamos em guerra. Guerra popular. Estamos em guerra, isto já não são buracos, são trincheiras. Lutar para aquele lugar no canto, boleio, os vizinhos me ignoram tanto. Lixeira, lixo no chão de quadrados, tipo neca, com obstáculos tropeçamos, tipo fomos enfeitiçados por haters. Referência bibliográfica é a parte traseira do chapa da machava e os traseiros na janela. E os sovacos do trabalho escravo, o mano embriagado, relaxado, o banco apertado e o ferro lixando as pernas. Esperas, esperas. Esperas, esperas. Estamos em guerra, com desculpa de paz, pensando no amor, aceitando com dor e por inteiro o partido da frente que nos deixou atrás. Mas lutou na guerra de libertação, guerra de mudança de gestão. A questão é que gestão de preto não é eficaz. E voltamos à guerra popular, a disputar por um lugar no jogo da cadeira, a torcer por um celular no jogo da seleção das carteiras. Muita diversão, mas lembre que estamos em guerra por Samoras e independência, aceitando qualquer general que nos tire da falência, correndo sem medo da inércia, fazendo o mesmo, querendo a diferença. Uns observam a dor, outros cobram a dor, uns não têm um ou dois, mas nada se faz com um ou dois meticais. Outros gritam por 10 meticais, outros grifam com 10 meticais. Outros mendigam 5 meticais, penso rápido de 10 meticais. Peço rabo de 10 meticais, um salário de 10 mil meticais, isso ainda em casa dos pais, os tais licenciados sem meticais. Eu nem vou falar mais porque só são audíveis os que estudam nos que têm meticais. Eu me perdi a tentar me encontrar. É tanta coisa que eu tenho para te contar. Eu fui cego, confiei demais no que era bom, me deixei levar com som. Fui foncão, eu não nego. Pensei que teria como pegar e eu não pude controlar como fui me apaixonar. Apostei tudo que tinha para nada ter, sem perceber, me perdi por onde pensei conhecer. Me perdi. Nos teus encantos, me perdi. Nos teus abraços, me perdi. Agora, para me encontrar nos teus braços, sabes que eu não danço, mas vou seguir teus passos. Sempre foste a prenda vinda de outra dimensão. Tenho amor para dar e a venda me dá tua mão. Espero que entenda, entenda a situação e nem precisas pagar renda, vives no meu coração. Em ti não paro de pensar, põe-me a viajar, o que é nosso não vai prestar. Mas ela já nem vem dançar. Meu coração toca, tu, tu, tu, e ela já nem vem dançar. Bati tanta porta, tu, tu, tu, só para lhe encontrar. O que ele foi te dar me faz entender. O que te fez me esquecer, Otaku? You? Remine! Arivaningo, Arivaningo. Eu estava sentada na sombra da morte. Eu estava tão acomodada na escuridão. Ali era tão escuro, mas tão escuro que eu não via a minha salvação. Eu estava sem direção. Eu andava, mas andava em direção da morte. Eu tinha vida, mas eu estava morta. Eu tinha todas as riquezas do mundo na palma da minha mão, mas no espírito eu não tinha nada. Oh, oh, desgraça! Eu tinha o controle de todas as coisas, mas jamais consegui controlar o meu espírito. Mas de repente, bem lá no fundo, de repente, bem lá no fundo, eu vi Arivaningo. Arivaningo. Eu vi a luz. Sim, eu mesma vi a luz. Niliina, eu vi a verdadeira luz. É uma luz que alumia todas as pessoas. É uma luz que alumia os nossos passos. Oh, eu caminhei em direção à luz. Eu caminhei em direção à luz e alcancei a luz. Hoje eu sou aquela pessoa que grita nos quatro cantos do mundo. Arivaningo. Arivaningo. Hoje eu não estou mais sentada na sombra da morte. Hoje eu tenho a vida e tenho a vida eterna. Sim, hoje eu sou aquela pessoa que chama a consciência às outras pessoas. Glorifiquem a Deus porque Ele é poderoso em todas as coisas. Glorifiquem a Ele. Sim, eu disse glorifiquem a Deus porque Ele é Arivaningo. Arivaningo. Glorifiquem a Deus porque Ele é puro para purificar. Ah, sim, Ele é santo para santificar. Ah, eu me esqueci. E Ele é justo para justificar. Princess of Lord. Obrigada, Princess of Lord. Sabes o significado de Arivaningo? Sabes? Ok, muito bem. Vai se preparando o Negro King. Pai, meu Deus, estás aí? Pergunta retórica, eu sei que estás, porque tudo podes. É nesta poesia, ou seria oração que eu vim pedir perdão, pois não encontro em mim a força que procuro e, mesmo sabendo que tu és luz, eu insisto em permanecer no escuro. Eu disse poesia ou oração? Já não sei. É que, na confusão da alma, eu não sabia se ajoelhava e unia os braços em silêncio ou se abria uma página em branco e colocava nela tudo aquilo que me sucumbia. Foi assim, entre a fé e a palavra, entre a súplica e o verso, que nasceu esta linda oresia. E, Pai, eu estou sentindo que eu estou... Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu estou sentindo, eu estou ficando que eu estou sem tempo, e isso tem me deixado com tanto medo, Pai. Pai, eu não sei se um dia eu fui eu mesmo, Pai. Pai, eu não sei qual é o valor real da minha vida, Pai. Eu não sei qual é o peso. Eu não sei qual é o peso da minha vida. E eu digo para todos que eu estou bem, só que eu não sei onde eu estou. Eu digo para todos que eu vou bem, só que eu não sei para onde eu vou. Pai, eu não conheci na terra quem me gerou. E o mais próximo que eu tive de pai, infelizmente, eu chamei de avô. E hoje, ele está mais próximo de ti do que de mim. E hoje, eu penso se eu também não devia ir. Pois nesse mundo existe tanta dor. Pai, me ajuda, por favor. Pai, me ajuda, por favor. Amém. Estão a gostar do serrão? Estão a gostar do serrão? Estão a gostar? Parecem um pouco desanimados alguns. Quem é que vem pela primeira vez? Uau, são muitos. Palmas para todos os principiantes do PSP. aquele nosso script. Como é que é? Não vai doer. Ok? Eu vou chamar a próxima sequência, que é composta por Cristiano, Erzinha Muxua, Melu, Orelha Negra, ao palco. Palmas para eles. Repito, Cristiano, Erzinha Muxua, Melu, Orelha Negra, ao palco, por favor, pessoal. Quem é Cristiano aqui? É que os outros conhecem, ok? Onde é que está a Erzinha Muxua? Muito bem, vamos fazer mais uma pausa musical e ainda dentro da alternação de expressões artísticas, vou pedir aos jovens Afonso e Biscoito para irem ensaiando aí as vozes e os memes, porque vou entrar a seguir ao No Crown King. Eu estava a dizer Necro King, afinal, it's No Crown King. Ok, thank you. Palmas para eles. Lembrem-se que está aqui conosco neste especial PSV, a catálogos, a promover a literatura moçambicana, creio eu. Aproveitem para enriquecerem o vosso manancial criativo literário. Vão apreciar as obras lá disponíveis, vão verificar o que é que vocês podem adquirir. Tem lá todas as condições, termos e condições, digo, e podem se informar melhor com a Chelsea, a representante neste lugar. Palmas para os músicos e vamos lá vibrar. Boa noite a todos. Esta música está em inglês e ela chama-se Get Through. Para quem não conseguir entender, é só sentir a vibe. Não se preocupem, vai dar tudo certo. Esta música eu escrevi numa altura em que eu estava muito desconectado com o mundo e ao mesmo tempo online toda hora. Esta música é sobre o efeito que as redes sociais têm sobre nós e como elas têm um efeito negativo, né? Então eu usei aquela que era a minha energia, a minha emoção naquele momento para transformar esta energia em algo que pudesse contar a minha versão da história. Espero que gostem da música. Um, Are you afraid of dying, but you love sunsets? How do I meet the expectations of the love I haven't met yet? The questions are endless, I'll pen them until I'm penless, searching for answers, and in them I'll find the essence of this dimension where everybody has dementia, and we will throw away our lives for a single mention. On social media, we getting greedier, and we don't see that they controlling the media. Every like, every follow, you don't see it's a trust, so it's a pill that you swallow. And all the screen time got you feeling pretty hollow, but you'll be like, whatever, man, I'm making shit tomorrow. And then tomorrow comes, you're feeling pretty dumb, cause you ain't doing shit aside from scrolling your thumb. You ain't drinking water, and you'll be eating crumbs. A body is like a car, yours is on numb. Whatever that you're going through, I really hope that you get through it. Keep walking even if the shoes don't fit. Your friends are the ones that you grow with, so pay attention to whom you grow with. Living is a struggle, I get you, but best believe that we gon' get through. You don't need to sneeze for me to ask the Lord to bless. I'm just a psychopath looking for a psycho way to survive in the psycho world we live in today. Hey. I'm just a psychopath looking for a psycho way to survive in the psycho world we live in today. Hey. O homem do solo, ah, é? Para eles, depois desta boa performance musical. Muito bem, vamos lá variar um pouco os ânimos. Que tal convidarmos aqueles que são talentosos em arrancar umas boas gargalhadas? Biscoito, estás aqui pronto? Biscoito, estás por aqui? Biscoito, estás por aqui? Ok. Então, vais fazer o que? Stand-up comedy? Ok, então o microfone é todo teu. Palmas para o biscoito. Geralmente o biscoito tem uma cara redonda, né? Então não faz fit. Ok, vamos lá. Ai, ai, ai. Boa noite, família. Assustei-me um bocado o MC a dizer menores aqui. Vão entender depois do vídeo. Opa, minha primeira vez, não vai doer. Vai doer? Olha pra vocês como é que é, pá. Gostei de olho de uma banda, pá. O cantor só esqueceu de falar do homem do baixo. Só falou do solo. Normalmente nas bandas tem sempre um bonito e o resto da beleza. É muita informação. Nessa banda não tinha ninguém. Mas gravei, cada um se posicionou como ensaiaram. Júlia Duarte aqui. Gostei muito do teu solo, da segunda voz. Daigo Boy aqui. Eu quero jogar no Daigo Boy porque eu admiro a forma dele de cantar. Ele e Lisa James fizeram parte da mesma escola de música. Lisa James, Soluços, vocês já conhecem. Daigo Boy, Arrotos. Como te chamas? Ela. Sim, sim. Como? Não, pode falar alto, estamos todos, vão ouvir. Melissa, obrigado. Então, Melissa, conhece a música Daigo Boy e Mark Exodus, não é? Melissa, peço para fazeres o coro. Conhece aquela música? Um dos poetas citou aqui. Vou seguir teus passos. Porque Daigo Boy, eu acho que é a versão mais apurada do MC Roger. Eu acredito, porque o MC Roger é zá. Depois chama um gajo que canta bem para fazer parte da música dele. Mas quem canta é ele. Estou a pegar os tigres de poeta aqui. Está muito bom. Vá. Só cruzar um pouco as pernas. Está a brincar. É uma piada que vocês vão entender depois. Então, vamos lá. Melissa, pode fazer o coro? Espera. O vídeo começa assim. Daigo Boy sempre somando uma... Yeah. Fala pra eles, Melissa. Baby, sabes que eu não danço. Daigo Boy sempre assim. Yeah. Mas vou seguir teus passos. Mais um pouco, vou te pagar. E Daigo Boy tá sempre no... Yeah. Madoda. You know what it is. E Mike Jackson tá ali. Baby, sabes que eu não danço, mas vou seguir teus passos. É só pra Melissa não achar que ela é única. Mas vou seguir teus passos, yeah. Vou seguir teus passos, yeah. Daigo Boy? Yeah. Boa noite, eu sou o Biscoito, muito obrigado. É minha primeira vez, está a doer para valer. E se vocês não rirem, fiquem o aviso, sou morador de Catembe. Estou lá há 6 meses, casa nova. Bro, a primeira chuva na casa nova, no quarto tem um som, na sala tem outro. E chuva para, tipo, estão a baixar volume. Se eu sou... Mas como sendo a primeira vez, vou falar porque é que eu sou Biscoito, já o tempo nos foge. É porque eu sou artista de palhaçaria. Tipo, eu e Fred, não há diferença. Mas ele abandonou a carreira, não gramei dessa cena. Tipo, palhaços são gajos que gostam de provocar. Eles onde chegam, querem criar bifes. Não é à toa que Fred eliminaram no casamento do King, do Bauito. Porque se o gajo estivesse lá, era shit. Ia entrevistar o cozinheiro. Senhoras e senhores, que é isso? Estamos aqui com... Ah, isso não parece chefe. Vamos ver. Quero um gajo que parece chefe. Tem um minuto, Dan. Estamos aqui com o chefe do casamento do King. Chefe, como é que foi preparar o cardápio deste casamento? Simples e fácil. Assim mesmo. Não sei como é que um poeta consegue dizer simples e fácil sem alongar. É simples e fácil. Então ali o chefe, pá, foi muito simples. O Bau gosta de pratos mais de xai-xai, que é da terra dele, enquanto a Lady gosta de lasanha e sushi, essas coisas todas. E Fred, que era palhaço, vai aprontar. Chefe, tem uma pergunta que não quero calar, chefe. qual foi o caldo que usou? Eba. Fogo. É, bro. A vida de pai. Caramba, meu. Ainda querem me pôr a lutar. Só para vocês verem, a vida de palhaço não é fácil. Eu fui, no, como conseguem ver, sou casado. Meu primeiro dia na sograria também não doeu. Disseram, você faz o quê? Meu sogro já sabia que eu sou palhaço. Isso não é para rir. Vocês sabem o que é meu filho ver um vídeo, vocês já riram e dizer que eu sou palhaço. Tá a brincar, mano. O gajo sabia que eu sou palhaço, mano. Disse, faz o quê, meu filho? Não, não disse isso. Eu disse, pai, eu sou formado em captação e interpretação de imagens. Depois saí e comecei a rachar. Sabe o que é isso aí? Eu sou formado em cameraman. Epa, minha vida como palhaço é uma vida lixada. Tive que escolher minha esposa num critério muito simples, porque para quem vai casar e não ganha muito, você tem que ter atenção aos custos. Peguei um dia, namoramos, perguntei, queres comer o quê? Ela, escolhe, depende de ti. Eu disse, deixa eu fazer um teste. Eu disse, baby, hoje quero te pagar hambúrguer. Ela, hambúrguer, não bebo isso aí. Eu disse, vou casar com essa pita aqui. Bro, há um ano minha carreira ia acabar por causa de uma brincadeira mal feita. Só porque eu disse que o caldo, a galinha do caldo Riz tem duas caras. Esta vibe de palavras são... Palavrinhas. Essa vibe de palavras são... Muito bem, biscoito. Palmas para o biscoito. Palmas para o biscoito. MC, vamos fazer assim. Para eu sair. Querem que ele conclua? Obrigado. Os poetas em falta combinamos. Chegam para a próxima edição, ok? Não, melhor sair. Nós só ficamos com sensivelmente 10 minutos. Eu consigo em um minuto. Há 30 segundos, minha esposa confirma. Bro, eu quando chego na festa, eu atuo em aniversários. Eu sempre digo alegria, alegria, e todo mundo tem que levantar a mão. Tá bem? Vamos lá fazer um teste e vocês vão fazer, vão levantar a mão. Alegria, alegria! Yeah, façam. Ei, vamos lá. Um, dois, três, alegria, alegria! Tava uma vovó lá atrás. Eu mandei alegria, alegria. Sim. Vovó, não levanta a mão. Deus vai puxar. Muito obrigado. E assim no PSP é vibração. Alegria sempre no lugar. E agora vamos à sessão de poesia. Começando pela única garota que está ali em cima. Vamos a isto. Palmas para os poetas. Eu disse palmas para os poetas. Poesia! Poesia! Enquanto o nosso técnico ali arranja o mic, quero aproveitar e informar os nossos palavreiros que nós já realizamos a última eliminatória do Mozzy Slam. Em novembro, vamos rumo àquele mano para a grande final do Mozzy Slam. Energias positivas para todos os finalistas, ok? Ok, vamos a isso, Edna. Poxa. Eu estava a tentar fugir de ser a primeira. Sensações. Se eu gostava, não, eu adoraria estar novamente em seus braços e me sentir pequena. Com um suspiro, consigo descrever tudo o que me fazes sentir. Com uma só palavra, consegues acabar com tudo aquilo em que eu acredito. é impressionante. A capacidade que tens de despertar sentimentos em mim. São sentimentos esquecidos, são sensações adormecidas que eu gostava que somente o amor da minha vida pudesse despertar. Mas como saberia eu se é amor? É, eu sinto. Sinto até hoje o seu corpo sobre o meu, a sua voz sussurrando no meu ouvido, você dentre as minhas pernas, o seu corpo suado e os seus lábios tocando em cada canto e recanto do meu corpo. É, eu sinto, sinto até hoje você penetrando na minha alma e causando um grande estrondo dentro de mim. Foi uma colisão de sentimentos, um choque eletrizante de sensações. O que eu queria colidiu com o que eu sentia. Eu sinto, sinto até hoje o seu beijo terno. A sensação de estar em seus braços, de me perder em suas carícias e dar voz à excitação. Eu dei gemidos prazerosos que penetraram naquilo que é o mais profundo do meu ser, juntamente com você. A exaustão tomou conta de mim e a satisfação me confortou. Obrigada. Como é que é, pessoal? Se falas ou te calas? Yeah! Sou eu mesmo. Eu sou Melo. Espero que vocês gostem. Se falas ou te calas? Se falas ou te calas? Se falas ou te calas? Fala. Se falas ou te calas? Fala. Se falas ou te calas? Fala. Se falas ou te calas? As palavras libertam do mesmo jeito que te matam. No meu país, quem fala também consente. Eles, os abutres, alimentam-se do... Eles, os abutres, alimentam-se do medo que finge ser indiferente. Eu falo e não me calo. Falo, falo, falo. Para que no mínimo, entre a razão e a verdade, haja um elo. Ninguém é elástico. Não tiro doméstico. Se falas ou te calas? Se falas ou te calas? Num tiroteio doméstico. Se falas ou te calas? Se falas ou te calas? Yeah, boa noite. Boa noite. Enquanto vi ele organizar o micro, queria pedir-lhe para apagar a luz também, porque é a minha primeira vez e sou tímido. Ok. Trouxe um poema Johnson & Johnson, eu confio. Então, o título é Bebida. Bebida. Do Gem Tilara Preto Manica, és tu, bebida. Que acelera os pensamentos e fazes homens fazerem coisas indevidas. És tu, bebida. Que por tua causa agora a marezinha sai de noites escondidas e nas noites mostra a pipita, é por ti, bebida. Que desde as 5 horas, meus putos da zona procuram em qualquer cona, esforço que os gajos já não fazem nem por cona, para te tomar e dizer que é matreco quem não te toma. Diga-me, bebida, és tu que consomes ou tu é que deves ser consumida? É que manas te consomem e depois são consumidas. Mas uma savana, disse prima enquanto lhe subia a bebida e sabia que a savana pagaria, porque aqui, se bebes, também viras bebida. Por ti, bebida, agora na rua, meu tio só se mija. Ele é tipo um Spider-Man, apoiado aos muros, tipo um gajo que pincha. E bebida do gem, chilar, preta ou manica, sabemos que no chitique animas. Acompanhado de uma chima, carne de porco, fazes nossos tios recolherem civis para aquelas vagas de mafia. E graças à bebida, não só eles mentem, mas também aqueles que nas campanhas só nos prometem vida boa e energia, mas estão aqui, nos matrecam com essa bebida e pão e badia. Mas és tu, bebida, a motivadora de vários discursos motivacionais, a que crias discussões ocasionais e algumas alegrias nos convívios em quintais. Bebida, do gem, chilar, preto, manica, sabemos que não zicas. Mas já você, bebida, que vem com o nome de fermento, mas só fermentas a nossa cara. Dizem que deslizas porque na garganta não paras, mas como parar uma cena que quando bates amaras cara? Seja soldado royal ou boina rara, bebida barata que faz no hospital nossa saúde ficar cara. E jovens mata, gera desgraça para o fada. Uns bebem, discutem com a amada. Outros, muito loucos, bebem e batem a amada. Bate. Eu até ia te dizer para desaparecer, mas como é que ficam aqueles que precisam te tomar para viver? Os que precisam um gole para ver bem o sol nascer? Como é que ficam aquelas manas que, para bater, precisam encontrar esse nigga quieto que está a beber e aproveitam mesmo as suas necessidades de satisfazer? Comer, beber, taco do nigga fazer desaparecer. Comer, beber, tirar foto, postar e dizer que está a viver. Como é que ficam os escritores que, para escrever, precisam também beber, para saber que é mozo, poucos vão ler, porque a maioria só está a beber. Obrigado. Poeta, quero lembrar que tem apenas 3 minutos 10. Vocês trazem textos longos, esquecem-se dos outros. Né? Vamos fazer uma boa gestão de tempo. Ovelha, por favor. E diferente de todas as histórias, esta não começa com era uma vez. Porque já perdemos a conta de quantas foram as vezes. A única certeza que havia ainda ai que não seria nem será a última vez. 23 horas já estávamos lá bem pertinho da madrugada. Degustava-se alguns cozinhos, algumas garrafas que agora me foge a marca, mas de certeza que nenhuma delas era Impala. É quando o meu ilustríssimo intelectual me chama. Boi, estás a ver que a noite já quer deixar de ser criança? Assim, qual é a ideia? Que tal irmos à biblioteca, ver se lemos alguma página de lá para cá, voltamos, bebemos algumas, depois cada um vai para casa. Mas assim que eu não tenho meu ticket de entrada, relaxa, agora calma. Ao chegarmos lá, a malta arranja. Também sabes que aquela cota da biblioteca é da minha confiança. Só que, sabem como é? Como diz aquele velho preceito, não se nega com conhecimento. Decidimos nós, então, a nós agregar mais o nosso parceiro, assim formando a gangue dos 3 mosqueteiros. E os 3 mosqueteiros seguiram avante em busca de conhecimento nos livros de leitura publicamente proibidos, uns que só encontras mesmo no mosteiro. A caminhada foi lenta e amena, não houve pressa nem violência. Apenas o nosso terceiro elemento do trio meio que fugiu dos trilhos, mas já era por culpa da cerveja. Enfim, chegamos e logo entramos, a senhora da biblioteca cumprimentamos, ela pediu que nos sentássemos e nós logo nos acomodamos. Foi quando finalmente pedimos uma cópia da página com as supremas linhas do Narcos. Já que não podíamos deixar ali um rastro, lemos tudo chapo-chapo. E nós logo basamos. Só que após a porta fecharmos, fomos surpreendidos com eles. Jovens, fiquem calmos. Mas, ei, calados, depois você não fala nada, não complica mais teu caso. Mas, chefe, eu não fiz nada. Alô, você está maluco? Não fez nada logo a sair dessa casa. Você não fez nada logo a sair dessa casa. Chefe, eu não fiz nada. Alô, Bernardo, recolhe todos para o carro. Mas, chefe, se eu não fiz nada, eu não vou para nenhum lado. Alô, Bernardo, é melhor trazer para o sério só para nos pouparem trabalho. Chegados ao carro, jovens, vamos deixar de brincadeira e vamos a coisas sérias. Vocês sabem muito bem que esse é tipo fronteira. Se daqui tu passas, tu pagas e basas. Então, falem como homens e digam qual é a ideia. Mas, chefe, com todo o respeito, tens certeza mesmo que essa é a vida que tu mesmo escolheste? Jurares morrer pela bandeira para, na realidade, te venderes por míseras moedas? É Luís, né? Luís, você acha mesmo que eu tenho orgulho dessa merda? Se eu estou aqui, é pela venda da ilusão do sistema, porque para além de eu ser homem da casa, tenho que colocar alguma coisa na panela, porque no final do dia, o patrão quer sempre renda. Muito bem, vamos aproveitar. Enquanto o Afonso se prepara para mais uma viagem de stand-up comedy, vem a próxima sequência. Deep Past, do Damaguendo, Dandara Yuran. Ao palco, por favor. Deep Past, Dandara, do Damaguendo, Yuran, ao palco. Palmas para eles. Afonso, estás pronto? Afonso, onde é que estás? Eu tenho uma mensagem para ti, Afonso, muito curta. Muito curta. Deixem-me aproveitar e agradecer a um grande amigo que lhe chamei para cá, o professor Jaleia. Ele está de visita aqui em Maputo. Eu acabei pedindo para ele vir cá assistir ao nosso sarau. Está a negar, mas em algum momento do sarau eu vou pôr uma musiquinha aí. Ele é bom nisso, não é bom? É mau ele, né? Vou pôr uma musiquinha básica. Já leia, vai dar um pouquinho. Afonso, estás pronto? Mas já alguma vez recebeste uma declaração de amor, assim, algo do género? Nunca recebeste? Então escuta. Amor, admito que o meu maior erro foi me apaixonar completamente por ti. Pois agora eu quero, sim, eu quero que me tire tudo, até a roupa que me decora. Mas se não me tires, que bem me sabe fazer, que é te amar e encher de prazer, quem sabe até te enlouquecer. Digo isto sobremaneira, não perde tempo tentar medir os sentimentos que bem me sabe dar-te. Mas se quiseres, podes pensar calculá-los. Porém, asseguro-te, meu bem, soria, pois nem Pitágoras conseguiria achar o ângulo exato do que por ti sinto. Meu cateto simétrico e não imposto. Eu digo isto porque te amo, meu bem. Admite e não finjas, pois posso invalidar todas as tuas teorias duvidosas somente com a teoria de pés. E te provar que os filósofos esses omitiram tudo sobre nós dois, mas deixemos as conclusões para depois. Quisera eu nunca ter me apaixonado, mas bem soube o destino encaminhar as premissas exatas. Para adiante de todos, comprovar que somos números primos. E sou apenas divisível por ti e tu por mim. Tão perfeito assim. Amor, não perde tempo tentando compreender o incompreensível. Há coisas que são mais urgentes e apetecíveis. Chama-me logo para depreender o mistério suculento dos teus lábios. Prometo que serei tua Leonardo da Vinci. Claro. Sem plateia, e pintarei em teu corpo a melhor epopeia. Vamos ao palco! Afonso, não terminei a declaração, atenção. Não, desculpa, eu sou precoce. Vamos aí, seu Afonso. Boa noite. Boa noite. Eu sou comediante e criador de conteúdos. E lembro que um dia o meu professor perguntou para mim, o que é que tu gostarias de ser quando crescer? Eu disse, professor, eu quero ser comediante, quero fazer stand-up comedy. E ele disse para mim, meu filho. Eu disse, ninguém me chamou de filho. E ele disse, não faça isso, procura uma coisa nice para ti, isso aí só vai desgraçar a tua vida. E eu disse, não, eu quero ser comediante. E hoje, graças a Deus, eu dou razão ao meu professor. Meus amigos me chamam de Biturbo. E os meus vizinhos me chamam de Pinóquio 258. E o conselho é o seguinte, irmãos, por mais sem graça que seja a piada, ria. Ria como se fosse a piada mais engraçada que você já viu, ouviu em toda a sua vida. Porque eu, quando estou aqui como comediante e conto uma piada e noto que alguém não ri, eu começo a ficar nervoso. E se eu começar a ficar nervoso, eu começo a respirar. E se eu respirar aqui, vocês vão ficar sem oxigênio. Vou ficar sem... A única coisa que vão apanhar é aquilo que eu vou tirar. É a única coisa. Yeah, enfim. Yeah, gosto de ser comediante, mas enfim. E ok, uma das cenas, a coisa mais difícil de fazer stand-up comedy é ter que convencer teu pai que você quer fazer stand-up comedy. E graças a Deus, eu não tenho esse problema com os meus pais, porque eles não sabem o que é stand-up comedy. Fiz a 12ª, eu disse para o meu pai, pai, eu quero fazer stand-up comedy. E o meu pai pensa que stand-up é um curso. E ele disse, em que instituto, filho? Eu disse, é o M, pai, é o M. E até hoje estou com medo de mensalidade. Por isso que o show é de graça. Eu não sei se vocês sabem. Eu não preciso do vosso dinheiro. Meu pai já me paga. Por essa razão. Mas, enfim. Ai, ai, ai. Comédia. Eu fui expulso da sala de aulas por uma coisa que eu acho injusta pelo meu professor. Ele me expulsou da sala porque eu fiz uma piada com um colega que tinha problemas na cabeça. Ele sofreu queimaduras com água. E eu fiz uma piada. E eu acho que aquilo foi injusto, porque não foi algo, como é que posso dizer, de mau gosto. Não foi uma piada de mau gosto e nem, sei lá, tipo, pessoal. Foi de mau gosto, sim. Mas aquilo foi uma coisa, tipo, o professor deu-nos uma tarefa de fazer redação sobre as férias e tínhamos que fazer em menos de 5 minutos. E eu não tinha nenhuma ideia como começar aquilo. E os 5 minutos esgotaram. E eu comecei a virar de um lado para o outro a procurar o que ia fazer, o que ia dizer. E adivinha com quem eu me deparei? Com a cabeça do meu colega. E daí veio uma ideia. Eu fui ter com o professor, eu disse, professor, que tal de eu contar uma história ao invés de fazer uma redação sobre as férias? Ele disse, à vontade, até podes ficar aí agora. E eu fiquei em frente da turma. E a primeira questão que fiz foi essa. Vocês conhecem aquela estátua da Baixa, aquela estátua da cobra que está na Baixa da cidade? Alguns disseram sim, outros disseram não. E eu disse, de uma forma resumida, dizem que é uma mulher que matou uma cobra usando o papa quente. Eu, às vezes, fico aqui a imaginar como é que a cobra chegou ao céu e Deus perguntou, como é que tu perdeste a vida? Ele, não, foi nada. Não, fala, Gabriel, fala com ele, deixa para ele falar. Não, não é Serelac. Ele disse, foi uma vadia que me queimou com o papa. Ele, ok. E dessa forma, ela salvou a vida de muitos, sacrificando a vida dela. E eu disse para a turma, e ela tinha um filho no colo. Só que ninguém viu. A estátua não mostra o filho. Mas ela tinha um filho no colo, e ele está aqui entre nós, está vivo. E o professor disse, quem é? Eu apontei para o colega que sofreu queimaduras na cabeça. O professor disse, não é possível. E eu disse, não é possível. Por que, que você acha que ele tem cabelo de um lado ou do outro e ele não tem? O professor disse, não, porque ele sofreu um acidente. Então, sofreu um acidente. Quando a cobra entrou na panela, entrou com tanta pressão que a papa acabou pulando e ficou na cabeça dele. E o meu professor me expulsou dessa forma. Sai pra fora! Sai pra fora! Sai! E para fechar, essa é a última, e para fechar, eu carrego o peso de existirem asmáticos no mundo. Tipo, sei lá, eu sinto que estou a tirar o pouco que eles têm. Tipo, bro, por isso que eu não gosto nada de namorar com asmáticas, odeio. Sempre quando estou a paquerar uma gaja, primeira pergunta. Então, és asmática? Ela assim, eu... Porque eu não quero voltar a passar por aquilo que eu passei. Estava eu a namorar com uma asmática e não sabia. Estávamos ali no quarto, nos beijos. E só de repente comecei a ouvir uns sons. Eu parei de beijar. O que foi? Ela, não. Para. Para. Eu, o quê? De beijar? Ela, não. De respirar. Oh, assim você me lixa, pô. Obrigado. Eu sou o Afonso. Foi um prazer. E esqueci de dizer que hoje é a minha primeira vez. Muito bem. Lembrem-se do que eu disse no início. Menores não são recomendáveis aqui neste serão. A expressão artística aqui é muito livre, ok? Não porque nunca vão ouvir dizer, mas que não sejamos nós a promover este tipo de ambiente, ok? Aqui fala-se tudo menos nada. Até o chão já está cheio de orgasmos. Imaginem só as crianças. Esse chão está cheio de orgasmos, vossos. Ok, peço para sermos rápidos, ok? Divas, let's go. Você não é corno, não. Você não é corno, não. Você não é corno, não. Ele que é do povo. Você não é corno, não. Você não é corno, não. Nem eu não sou corno, não. Ele que é do povo. Pelos vistos, abrir mão de folhas verdes é suficiente para ter uma vaca comer na tua mão. Comigo, dinheiro não é capim para comer com boca, infelizmente. Já não se investe em quintas, pois nas sextas vacas são tão baratas quanto insetos, irmão. Me chifraste porque eu era um boi mão de vaca ou porque já eras uma vaca antes de me dar a mão? Dizem que quando dás a mão já querem o braço e eu que quando pedi a tua, além do abraço, queria o teu coração. Eu fiz de ti minha mãe grande, mas coração de mãe tem lugar para todos. 20 fingers, a tua atenção. Estive tipo desta que caso e caso quisesse só um caso, terias dito na altura, minha pequena, hoje dependo de médias para suportar a decepção. Por que me aceitaste sabendo que vivo em um constante tempo das vacas magras? Por que me aceitaste sabendo que vivo de vaquinha em um constante tempo das vacas magras? Por que me aceitaste como boyfriend sabendo que para ti valho menos que calças de marca? Por que aceitaste ser my love sabendo que nem andas de chapa? Mentias que estás de TPM quando o carroz te conduzia aonde quem viaja nas tuas curvas paga. Se ao menos teu corpo não fosse demais, quem sabe não teria ignorado os sinais. achares que os fins justificam os meios, coloque em evidência a tua falta de princípios. Deves ter andado de casa em casa à procura de quem desse mais. Exerces a função de algo tão complexo, condomínio. Assim, quando dizias que sou eu te levo às nuvens, e que sou o teu destino, era viagem. Quando dizias que és minha água no deserto e muita areia para os demais caminhãozinhos, era miragem. Quando eu te disse que sem ti perco o sinal, não ligaste para a mensagem. Cara sem vergonha, tempo inteiro te dizias minha cara metade. Pelas marcas na tua roupa, sou quem pior te vestiu, com certeza. Mas sempre que alguém te despir, vais lembrar que sou o melhor que já te veste. Pelas marcas no teu corpo, te custou caro essa mudança para a alteza. A palavra passe para paz é um quebra-cabeças e te faltam as peças que deste. Te faltam as peças que deste. As peças que deste. Você não é corno, não. Você não é corno, não. Aqui, mesmo sem querer, viramos prostitutos. Não, os ouvidos são prostitutos. Os olhos também. É uma grande metáfora essa. Let's go. Deepest, você também não é corno. Até porque eu te amo. Amo-te. És o amor da minha vida, a razão do sorriso que tiro todos os dias, és até a cura das minhas feridas. Querimas bonitas, né? Em palavras que hoje se tornaram vazias. Vazias que preenchem a boca imunda de quem usa e abusa do termo amor para contar pitas, tê-las despidas e fazer orgias. Amor para comer da fruta proibida que nem elas mesmas já deixam escondida. Bandidas. Amor que não sentem. Amor que paga as vossas saídas e nessas vos faz engolir o sêmen. De qualquer um que fecunde a vossa vaidade maldita, vaidade promíscua, que vos envelhece em tenra idade. Ah não, porque já não existem homens para amar de verdade, diz a miúda de poucos anos de idade, que sem sair da casa dos pais, já rodou por toda a cidade. Mas o que é que para vós o amor significa, na verdade? Ah, porque tens que medir as tuas palavras, Duda. Mas olha que as minhas falas nem são todo absurdas, porque a verdade pode ser crua. Mas não fui eu quem escolheu andar nua. Ter as curvas cheias de ruga e a flor que dá a vida cansada. Até porque nós já sabemos que quando a cabeça não regula... E nem escapa. O pastor cheio de graça que anda aí nos botecos pregando os seus atos perversos a tantas e tantas irmãs que já ficaram de joelhos para ouvir e engolir sei lá quantos evangelhos. Corrompido, o amor foi vendido a um preço sem valor. E eu faço parte da minoria que abomina essas malícias e sou a favor daquilo que atenua a minha dor. Do sentimento mais sincero que mesmo escrito entre versos perversos me faz sentir, me faz sorrir, me faz gargalhar de graça, não me cobra absolutamente nada, mesmo sendo de grande valor. E é isso que dizem ser amor. Uma pequena grande palavra que não me cabe à garganta, mas vai além, às minhas entranhas. E eu acredito, também por ser o sentimento mais bonito que me faz citar os poemas mais ridículos, porque amor é sobre isso. É sobre rir, é sobre chorar. É sobre cair e ter alguém para lhe levantar. Alguém com quem poderá contar, em seu colo se deitar. Toda vez que com a vida estiver difícil de lidar. E olha lá como não acreditar naquilo que faz qualquer um com a letra de uma boa música se identificar. Perguntem lá bem ao Abuchamo em que estava a pensar quando pedia para alguém lhe colar. O amor que é o veneno perfeito, onde a dose errada é a mais certa para fazer efeito. Ou vocês acham que é à toa que esta foi a única droga capaz de fazer dopas colocar anel no dedo? É sobre arrepiar, só havia sentir pulsar e o coração acelerar. É sobre sentir-se inebriar toda vez que alguém lhe mostrar que amar é olhar devagar. E é esse amor que ainda faz-me espelhar-te as estrelas. É esse amor que ainda faz-me segurar firme nas canetas para escrever-te em prosas, crônicas, onde quer que seja, porque tal como dizia um certo autor, ao toque de um amor, todos nós nos tornamos poetas. É a minha primeira vez! Obrigada, Duda Magoindo. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Não te assustes se de repente eu parar de respirar. É que a tua beleza paralisa a parte do cérebro que uso para pensar. Enquanto falas, eu não escuto a tua voz, apenas me perco nos teus traços, louco para me encontrar nos teus braços. Que loucura, que criatura, que cintura. Arde no peito a vontade de agarrar e contigo escalar ao pico do universo num beijo escaldante e nifomaníaco, só para devolver ao berço da humanidade ser o teu afrodisíaco. As paredes têm ouvidos e nem um barulho metropolitano consegue abafar os teus gemidos. Olha aqui, isto não é real, é só imaginação. Agora imagina quando entramos em ação, quando este bebê sentimento sair do berço do coração. Coração que bate por ti de um jeito tão belo que podia ser uma canção. Tento me declarar para ti, mas como me declarar se o que eu sinto não tem explicação? Ainda assim estou de um jeito de perder a falta de jeito. E o teu lado sem jeito conhecer. Não sonhes muito. Obrigado. Moço, a próxima vez nos avisa, tu vais começar a rebolar aí. Ei, tem crianças aqui. Apesar de tudo, tem crianças. Bom, hoje serei breve e clara. O maior cativeiro em não saber quem é, é não saber quem foram os seus, é não saber de onde veio, é não poder dançar seu Deus, é permitir com que te afastem dos seus caminhos, seu axé. E além de verem seus tambores, tira a mandinga do seu pé. Me perdoe a franqueza, mas tenho a inspiração entupida pelas escrituras que encheram as páginas do livro sagrado. E talvez seja a minha experiência que me dê esse ponto de visão, mas relaxa. Não tenho nada contra cristão. Estranho para mim é seres de uma religião que te excluiu do plano celestial, demonizando sua prática cultural, enquanto esse teu feminismo alimenta o racismo, escravismo, colonialismo e até mesmo assimilacionismo. Orgulhar-se de quê? Da cultura demonizada, da educação precarizada? Não. Do demônio engravatado com a Bíblia algures no sovaco, que usa do seu evangelho para enganar o negro, amar a pobreza, com palavras de nobreza, dizem: ricos são os pobres, porque herdarão o reino dos céus. E meia volta saem de bolsos e cuecas cheias, porque Deus é também capitalista e seu bravo condenador. Ah! Eu quis dizer, pastor, não fala de boca cheia, mas enche a boca para me chamar de endemoniada, sendo os verdadeiros endemoniados da história, vocês que acham que estão cientes da escravidão que se vive enquanto o sistema de embranquecimento fode nossas mentes todos os dias. Todos os dias. Desde os navios negreiros para as viaturas, dos antigos métodos para os novos métodos de escravatura. invadiram, prenderam, mataram e ainda colocam a culpa no tal do diabo, sendo que nem de tudo esse sujeito é culpado. Os nossos ancestrais açoitados na imagem do homem derrotado, coitados. Não é essa a verdade que prega aquela cruz? Invadir, prender, matar a liberdade porque a nossa pele nos condena. Vítimas da evangelização, eu não sou cristã e nem vou à igreja, mas permitam-me fazer uma oração. Deus, tire desse povo todo o espírito de colonização, até que compreendam que não precisamos de alfabetização. A África precisa mesmo é de alfabetização, amém? Amém. Estou com pressa. Obrigada, Dandara. Muito obrigada. Muito obrigada, Dandara, por este fecho. Poetas, eu tenho ali 6 de vocês. E prometemos que serão os primeiros na próxima edição, mas antes gostava de convidar 4 voluntários que vêm aqui pela primeira vez. Por favor, para aqui. 4 voluntários, por favor, que vêm pela primeira vez. Tu já estiveste, rebolaste e te vimos bem. Podes descansar. Não tem meninas? Maguinto, qual é a tua? E estou chateada contigo, não batalhaste este ano. Maguinho, por favor, vai sentar. Maguinho, vai sentar. Vai sentar. Aqui no PSP. Mas moça de Slam, não. Nunca participei. Ok. Já que o dizes, vamos fazer um pequeno desafio. É que hoje não vem ninguém para dançar. Podem ficar em pé, arrumem os vossos pertences. Fiquem em pé por aqui. Há interferência. Deixem as vossas coisas por aí. Fiquem aqui assim. Não vai doer, está bem? É que aqui ninguém sai sem fazer nada. Até os que estão lá no fundo vão fazer alguma coisa. Eu vou pedir a ajuda do meu coach para fazermos um pequeno número. Não, 30 segundos só. 30 segundos. Peçam lá ele para vir, então. Não, a pedir, né? 30 segundos. 30 segundos só. Mal. Só 30 segundos. É para ensinarmos a eles. Então, nós vamos seguir os teus passos. Vem para aqui. Como é que é? Fiquem bem, então. Fiquem bem. Aproximem. Let's go. É isso. Boa noite, família. Boa noite, família. Aqui fala o vosso professor do coração, o professor Jaleia. Há uma coisa que eu gosto muito de fazer em qualquer lugar que eu estou, e neste lugar não seria exceção. É, tem alguma chuaba aqui, por favor? Exato, obrigado. É, vou cantar uma música da minha terra, mas não vou cantar sozinho. Vou cantar com vocês, e vocês já sabem qual é. Apo muno diyo na yene uno diriga mangwa na miyo damu akula nyua umala. Já conhecem, né? E vocês vão cantar comigo. Vão cantar comigo. Uma chuabo veio aqui vos colonizar. Hoje. Mr. Bao, Lisa James, de lado. Apo muno diyo na yene uno diliga mangwa na miyo na mwakula nyua omala. Kerovi! Apo muno diyo na yene uno diliga mangwa na miyo na mwakula nyua omala. Distansi, sekere dizo tene zilo mala na mangwa na miyo na mwakula nyua omala. Distansi! Segredo do tênis, zilo mala, na mangua, na mio, na mamula, nipo mala. Disse, da bulo de inveda, de rua, de bem, e até mais, e se lisi, uae. Da bulo de inveda, de rua, de bem, e até babe, e se lisi, uae. Tamo junto, família. Agora, não terminamos por aqui. Calma aí, Matilde. Agora, vamos fazer um hino. Vai ser assim, todos vão cantar. Eu quero ver assim. Vamos lá. Isaac, com muita calma. Quem bater com muita rapidez vai levantar e dançar. Sarau, sarau, sarau, sarau cultural. Quero que sarau, o quê? Sarau, sarau, o quê? Sarau cultural. Sarau, o quê? Sarau, sarau. Obrigado, família. Tamo juntos. Eu não sei como é que estes não se deixaram batizar. Viram um sarau cultural e ficaram inertes. Podem se sentar, estão perdoados. Olha, ele nem quer olhar para vocês. Ele sequer repara. Não, ainda querem mais? Vocês tinham que dançar, não o fizeram. Não sabes? Aqui. Lá fora. Ok. Tudo bem, eu quero pedir uma força de palmas para todos vocês. A casa que nos acolhe com muito carinho para o Curunguano. Dá uma força de palmas igualmente. Palmas para o Curunguano. E para os melhores influencers do Palavra em São! Palavra em São! Não se esqueçam de partilhar todos os vossos conteúdos, até porque o nosso embaixador está aqui. Hoje estava bem atento a captar tudo o que estava a acontecer. Palmas para a Gentila! Eu sei que não vai partilhar. Então, partilhem todos os conteúdos que vocês captaram esta noite para eternizarmos esta sessão. Não percam a próxima edição que vai decorrer, certamente aqui, vamos anunciar. Para quem não está no grupo, é só nos dar um toque nos contatos privados. Pode dar um toque ao Milton Chabela, a mim, Matilde Chabana, vamos o adicionar. Podem passar o contato, ou os contatos, 84. Queremos que o nosso grupo extrapole o limite, 84-618-3304. Este é o meu, podem me dar um toque, vamos nos adicionar ao PSP, igualmente ao MOS. Slime, ok? A Milton Chambela, posso deixar o seu? Posso deixar? Acho que já esqueci de cor. O meu é 84-618-3304. Repito, 84-618-3304. A Milton Chambela, 84-59... 99-760. É só nos darem um toque e vamos os adicionar ao grupo. E eu peço imensas desculpas pelos poetas que não vão performar hoje, mas prometemos que os 6 que ali estão serão os primeiros na próxima edição. Foi um prazer imenso ter-vos aqui no Palavra em São! Palavra em São! Epá, eu não decorrei o hino do Pessoa Jaleia, mas nós temos o nosso, né? Vamos gritar aquele do slam. 3, 2, 1. Pum! Poesia. Tempo. Poesia. Tempo. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Foi um prazer imenso estar convosco. O microfone ficaram com a voz de Matilde. Muito obrigada. E assim mesmo, Charbanha. Que vergonha. Até a próxima edição.